Teu sinal bate em minha torre, no meu radar e na bagagem minha vida inteira pra recomeçar. Teu pouso foi autorizado. Voz é o comando pra eu entender que o meu futuro é uma palavra que não pode falhar e meu passado tá.